E agora? Agora? Surpresa, o Koffing! Ai, não! O Koffing não é um Pokémon muito agradável de se levar por aí se você é alérgico a gases tóxicos. Koffing guarda consigo vários tipos de gases tóxicos em seu corpo de uma vez só. Infelizmente, essa podre combinação de gases geralmente faz Koffing explodir sem o menor aviso.